no meio da congregação. Eu amo tua casa, eu amo o teu povo, eu amo te adorar, te adorar. Completa o meu ser, eu amo estar sempre aos teus pés. Eu amo adorar no meio da congregação. Eu amo tua casa, eu amo o teu povo, eu amo te adorar, te adorar. Completa o meu ser, eu amo estar sempre aos teus pés. Este é o teus pés.